Boa noite, bem-vindos ao Antena News. A CGTP vai processar o secretário-geral da UGT, João Proença. O motivo são as declarações feitas à comunicação social sobre um pedido de altos dirigentes da CGTP para que a UGT se mantivesse na concertação social. A lei anti-tabaco vai ser revista e existe a possibilidade da proibição de fumar ser alargada a todos os espaços públicos fechados. A ideia é do diretor-geral de saúde, Francisco Jorge. Foram aprovadas hoje em Conselho de Ministros as novas leis para atribuição de subsídio de desemprego. Valores mais baixos e menos tempo de atribuição de subsídio são as maiores novidades. Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde com Carlos Cruz na Antena Web. A CGTP vai processar João Proença por o líder da UGT ter afirmado que altos dirigentes da CGTP pediram à UGT que ficasse na concertação para negociar as medidas sobre o trabalho com o governo. A CGTP considera as declarações injuriosas e difamatórias e, por isso, a Central Sindical vai processar João Proença. O secretário-geral da CGTP, Carvalho da Silva, diz que as declarações de João Proença são um disparate e explica que a CGTP vai processar João Proença porque não se pode impunemente lançar boatos na sociedade. A Panrico vai despedir 47 trabalhadores, mas o Sindicato dos Trabalhadores da Panificação considera o despedimento ilegal. A empresa de panificação justifica esta medida com a necessidade de se reajustar ao mercado, que foi alterado pela crise e pela diminuição do consumo. Mas o sindicato diz que a empresa pretende despedir apenas trabalhadores que são indesejados. Hoje abriram as portas do novo Hospital de Loures. Às 8:30 da manhã, as portas do Hospital Beatriz Ângelo abriram para os utentes, mas ainda não está a funcionar em pleno. Só as consultas externas, de pediatria, a patologia clínica e a imagiologia começaram hoje a funcionar. Só no final do mês de fevereiro esta unidade hospitalar estará a funcionar em pleno. O Diretor-Geral de Saúde quer acabar totalmente com o consumo de tabaco dentro de espaços públicos fechados. Francisco Jorge já redigiu a proposta e esta já está no Parlamento, onde vai agora ser analisada pela Comissão Parlamentar de Saúde. O diploma inicial sobre o tabaco, datado de 2007, já previa que passados 4 anos fosse feita uma reavaliação da lei anti-tabaco para perceber se eram necessárias alterações. O Sindicato dos Médicos e o Ministro da Saúde reuniram-se esta tarde com o objetivo de chegar a um acordo para evitar a ruptura dos hospitais. Os sindicatos do setor da saúde e o bastonário da Ordem dos Médicos avisam que se em março a situação não estiver resolvida, os hospitais entram em ruptura técnica. Os médicos recusam-se a fazer mais do que as 100 horas extraordinárias que estão na lei, uma vez que o governo reduziu para metade o pagamento das horas extraordinárias. Foram aprovadas hoje as novas regras para acesso ao subsídio de desemprego. Em Conselho de Ministros, o Governo decidiu aprovar a redução dos prazos de atribuição do subsídio, bem como do valor do subsídio, que passará agora a ser no máximo de 1.048 euros. O subsídio terá a duração de 26 meses para quem tenha mais de 50 anos e mais de 20 de carreira. O período de tempo mínimo para ter subsídio de desemprego diminuiu também de 6 para 4 meses. Além disso, os desempregados que tiverem uma proposta de emprego cujo ordenado seja mais baixo que o subsídio de desemprego poderão acumular 50% do subsídio de desemprego com o ordenado durante os primeiros 6 meses. Nos 6 meses seguintes, o valor do subsídio a receber será diminuído para 25%. As regras vão entrar em vigor no mês a seguir à sua publicação em Diário da República. As novas medidas foram anunciadas pelo Ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares. P24 Pedro Passos Coelho vai ser recebido hoje por Angela Merkel. O chanceler austríaco e o primeiro-ministro sueco estarão também presentes neste encontro de Berlim. O Benfica venceu o Santa Clara por 2-0 e está mais perto das meias-finais da Taça da Liga. Só na segunda parte o Benfica fez os golos, o primeiro por Nelson Oliveira e o segundo por Witzel. O Porto também venceu o Estoril e também na segunda parte. O clube azul e branco ganhou por 1-0 com o golo de Silvestre Varela. Falta um ponto ao Futebol Clube do Porto para chegar às meias-finais da Taça da Liga. Foi mais um Antena News. Boa noite. Fique de seguida com Histórias com Luís Gaspar.